quando o machado flutuou e o gigante então tombou, Deus estava lá. Quando o mar vermelho separou e a muralha desabou, Deus estava lá. Quando a água da pedra então jorrou, por uma fenda Moisés olhou, Deus estava lá. Lá no deserto a sarça ardia e o fogo não consumia, Deus estava lá. Elias orou e o fogo desceu, o cego gritou e recebeu, porque Deus está. Você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Você chorou, Deus estava lá. Hoje Ele está aqui pra te consolar. Quando você chorou, Deus estava lá. Deus estava lá. E hoje Ele está aqui pra te consolar. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir pra você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. O mesmo Deus que estava lá está aqui. Hoje o mar vai se abrir pra você atravessar. O mesmo Deus que no passado tudo fez, pode fazer tudo outra vez. Você pode acreditar. Você pode acreditar.